Torne-se agora mesmo um associado da obra Evangelizar é Preciso, idealizada pelo padre Reginaldo Manzotti. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo um associado, você torna-se também um evangelizador, além de ajudar as instituições sociais que a Evangelizar atende. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Como? Ligue 041-8401-0909, dígito 1, ou acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. Uma Oração por Dia é o novo livro do padre Reginaldo Manzotti. São 365 orações, uma para cada dia do ano. A renda deste livro será dirigida às crianças das instituições parceiras da Associação Evangelizar é Preciso. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 041-3221-6050. Queridos filhos e filhas, na hora da misericórdia, nesse segundo momento, é o momento de se debruçar sobre a palavra de Deus e paz e luz, né? Paz e luz, essa música que está no CD Em Deus um Milagre e vai se tornar o título de um novo DVD. Filhos e filhas, todos nós queremos paz, pelo menos eu quero, e luz, luz na vida de todos nós. Paz e luz para andar certo. Jesus misericordioso, dai-nos paz e luz. Repita comigo: Jesus, nessa sexta-feira, Jesus misericordioso, traga-nos paz e luz. Escute esse testemunho, escute essa partilha de vida. Sou Antônio de São José dos Pinhais. Quero agradecer uma graça que eu me recebi no dia 25, passado amanhã, vai fazer um mês. É. Vinha vindo de uma pescaria, sim, da represa do Capivari. Certo. Quando na volta meu carro deslizou, Jesus, era óleo na pista. Eu estava rezando com o Senhor o Terço da Misericórdia. Naquele momento, perdi, nossa, o controle, mãe, totalmente do carro. Ele veio bater muito forte. Em seguida, capotou por 3 vezes, Jesus, a mais de 12 metros. Eu saí sem nenhum arranhão, pela graça de Deus e a sua oração que eu estava acompanhando. Eu agradeço por essa graça recebida, que jamais eu vou esquecer. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo que me fez. Obrigado, Padre Reginaldo, por ser essa pessoa querida de todo mundo. Obrigado. Amém. Um grande abraço, filho, de São José dos Pinhais, região metropolitana. Ele estava voltando da pescaria, rezando o Terço da Misericórdia. E o carro deslizou. Com certeza foi a mão de Jesus que amparou, com certeza. Queridos filhos e filhas, hoje é 31 de agosto, mas eu tenho a alegria de antecipar para você que o Diário Espiritual de 2013 já está pronto, já está à disposição. Você quer saber mais? Você pode, de duas formas, entrar no site e ver lá, Diário Espiritual. Você quer encomendar? Anote o número, 0, operadora 41, 3221, 60, 50. Anote, eu repito, 0, operadora 41, 3221, 60, 50. Combinado? Se liga e faz a sua encomenda. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra de Deus é viva e eficaz, vai ao mais íntimo de nossos corações. Aleluia, aleluia. O texto de hoje, Mateus 25, de 1 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus é comparado a 10 moças que saíram para formarem o séquito do noivo, levando suas lamparinas. 5 delas eram descuidadas e as outras 5 eram previdentes. As descuidadas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram jarros com óleo. Como o noivo demorasse, todas acabaram dormindo. No meio da noite, ouviu-se um alvoroço: o noivo está chegando! Ide acolhê-lo. Então, todas se levantaram e prepararam as lâmpadas. As descuidadas foram comprar óleo enquanto o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras e disseram: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 imprudentes tem por objetivo mostrar que o reino dos céus não tem prazo nem data fixada, mas vai acontecer. Jesus que virá para julgar os vivos e os mortos. Mas não é como uma ameaça, não é para nos causar medo, mas para despertar em todos e cada um de nós um estado permanente de vigilância. Vigiai, estai atento, acordai do sono. Você sabe de que sono o Senhor fala? O sono da embriaguez, o sono da falsidade, o sono da hipocrisia, o sono do egoísmo, o sono da falta de solidariedade. Nós estamos no mês de agosto, último dia, dia 31, dia em que celebramos as vocações. E a pergunta é: Senhor, será que estamos sendo vigilantes? Será que estamos acordados? Será que estamos atentos? Jesus, nesse peito aberto, nessa sexta-feira, eu venho pedir raios que curam, que incendeiam minha alma. Contemple a face do Senhor. Toda sexta-feira nós somos chamados a clamar: Jesus, eu confio em vós. No peito aberto de Jesus crucificado, vejo os sinais de um Deus apaixonado. O que é a hora da misericórdia se não é fruto desse Deus apaixonado? Raios que curam, luz redentora. Diga: Senhor, eu estou nessa hora da misericórdia e confio. Como esse senhor voltando da pescaria, você que está doente, Diga, eu espero em vós. Você que está passando por tribulação, diga, eu espero em vós, Jesus misericordioso. Nome poderoso. Esse nome tem poder, acredita nisso. Por isso nós rezamos, eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade. Nome poderoso, neste nome há poder. Jesus, receba as nossas intenções, escute o nosso clamor. Misericórdia infinita de Deus Pai. Amado Senhor, nessa sexta-feira queremos dizer obrigado pelo mês que termina. Nessa sexta-feira queremos pedir que a luz redentora recaia sobre nós. Queremos pedir a tua bênção, Senhor. Jesus, desse peito faça jorrar, desse peito dilacerado, desse coração transpassado, rios de misericórdia. Que a bênção de Deus recaia sobre a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.